e o investigador é livre e responsável por pôr lá aquilo que ele entender. Ou seja, procuramos desambiguar muitíssimo da plataforma, do currículo, o pressuposto dele ser uma ferramenta de avaliação, não, quer dizer, o currículo é essencialmente aquilo que nós fazemos e o que lá, o que colocamos é aquilo que nós pretendemos e não aquilo que outros pretendam por nós, e servirá, evidentemente, como plataforma de utilização para todos, para todas as instituições. O currículo Vitae, tal como Ciência ID, serão geridos a partir da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, naturalmente, que estas ferramentas estão em articulação com outros programas. Bom, neste contexto temos também um conjunto de medidas, algumas intrínsecas ao MCTES, mas sobretudo através das suas, das instituições associadas, quer a DGES, quer a DGEC, quer também a própria Secretaria-Geral, enfim, que, e naturalmente, e muito importante para nós, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem propostas, medidas de simplificação que integram o Simplex 2016, o programa do Governo coordenado pelo Ministério da Modernização Administrativa e da Presidência, e que naturalmente acompanhará este processo também de simplificação em algumas áreas importantes, nomeadamente o acesso aos dados relevantes do estudante, a desburocratização no sistema de ação social escolar, a facilitação da validação e reconhecimento de qualificações, enfim, uma série de dimensões que têm sido suscitadas, sugeridas pela nossa comunidade e que mereceriam uma atenção particular e que serão medidas do Simplex 2016. Bom, a intenção é esta, todas estas instituições no mínimo estão em articulação neste propósito conjunto e comum e coletivo, naturalmente que isto articula com outros programas, designadamente no plano da ciência aberta, tudo aquilo que tiver a ver também com a necessidade de facilitarmos o acesso em algumas universidades, institutos politécnicos, para depósito de produção científica, não é assim tão simples e mereceria também ser modernizada, facilitada. Uma vez mais, temos que olhar para essas dimensões e, de facto, aqui este desafio também tem que ser conjunto. E isto envolve também um trabalho que, precisamos da colaboração dos gestores de ciência no plano da explicação, da tutoria e do acompanhamento das possibilidades que a ciência aberta permite e exige naturalmente também, sendo que evidentemente passará a estar presente nas reflexões, quer sobre a avaliação, quer sobre o financiamento, como não poderia deixar de ser, e, portanto, é bom que todos tenhamos consciência disso. Essa está em curso, saiu a resolução do Conselho de Ministros e agora há uma série de metas que estão a ser realizadas, uma vez mais também em contexto colaborativo. No plano da ciência e da cultura, numa ligação cada vez mais íntima e, sobretudo, através dos cartões de estudante ID e de ciência ID, também uma partilha mais próxima com os espaços de produção de cultura que é possível naturalmente desenvolver com essas entidades, mas também, uma vez mais, naquilo que tem a ver com a simplificação do depósito em repositórios digitais e também no reconhecimento no plano cultural e patrimonial das nossas instituições. Claro que há aspectos que são profundamente sensíveis também neste processo de simplificação e de modernização administrativa. Uma das áreas que é muito salientada tem a ver com as necessidades educativas especiais, quer no plano digital, quer no plano de outro tipo de acessibilidades. Muitas instituições estão a trabalhar atentamente e, portanto, será uma área que teremos que atender. Por tudo isto, achámos que era importante promovermos, antes de mais, um encontro com os gestores de ciência. Achamos que, naturalmente, o nosso sistema começa a atingir um plano de maturidade cada vez mais evidente. Tem que ser desenvolvido em processo colaborativo, mas requer também cada vez mais atenção nestas áreas, quer no plano da formação, quer, evidentemente, no plano da profissionalização. E, naturalmente, que aqui, uma vez mais, sobressai a missão e a colaboração diretas dos gestores de ciência. Enfim, veremos o que é que os senhores reitores têm a dizer e também o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia. A nossa intenção, naturalmente, é estimular que haja um canal e uma valorização muito direta com os gestores de ciência, estejam eles integrados no contexto administrativo das instituições de ensino superior, quer no plano das unidades de investigação. temos muitos em Portugal que estão a desenvolver um trabalho notável. Eles têm desafios cada vez mais complexos e amplos também, desde logo na ligação entre os diversos sistemas, no plano europeu, no plano nacional, nos planos regionais, e, portanto, têm que ter também aqui uma capacidade de compreensão destas realidades e devem ser parceiros privilegiados nos diversos diálogos a ter com as entidades. Enfim, isto muito sumariamente para abrir este diálogo, agradecendo uma vez mais a vossa presença e devolvendo ao Sr. Reitor da Universidade de Aveiro, e só uma nota, há aqui uns lugares vazios e muitas pessoas atrás.